Como é que vai, compadre? Como é que vai você? Como vai você em casa? Como vai seu bem-querer? Não me leve a mal, compadre. Falo isto pro seu bem. Não se amole, meu compadre. Te garanto, não. Como vai você em casa? Como vai seu bem-querer? Não me leve a mal, compadre. Falo isso pro seu bem. Se amole, meu compadre, te garanto, não.